quem que construiu pilares fortes antes de derrubar. Muito, muito é tu, eu sei tio. Quem ousa dizer que conquistou é nunca falhou. Aqui na real nunca tentou, porra, nenhuma. Só aceito crítica de quem ousa fazer o que eu faço. Que já explorou todo o caminho que eu quero seguir. Desde 2008 na cena, chegado pilares fortes, eu sigo forte tio. Pá, construí meu último meio de correntes poderosas. Nadando pra chegar com dignidade na parte calma do rio. Onde eu sou a pica engasga, fala dos falador que vem de simpatia. Vai pra puta que eu pariu. Meu caderno negro não tem mais espaço. É daquele que duvida da condição de um lutador. Minha dependência é pequena pra você, pois ela é muito gigante pra um boss entender sua função. Mas não me diga sobre tempos passados atrás, quando diziam que não era capaz de fazer. Desconfiança, apontados a falha de amadores. É fácil falar, difícil fazer. Já desdenharam e sorriram sobre minhas dores, me ignorando como se eu fosse ninguém. Mas o descaso exalado por eles, senhores, só motivaram minha fé e feito seguir mais além. Mudança, ordem natural da vida, boa ou ruim, mas sempre contínua. Nunca duvide de que um homem é capaz. Antigas ou recentes palavras não se perdem jamais. Esquecidas, não, ignoradas, nunca. É como a arma utilizada por um combatente. Eu aprendi a fazer sozinho, negou. E hoje eu vejo como que as coisas mudou. Acredita que é fácil fazer um CD de rap, vagabundo comercializar de mão em mão na rua pra fazer um troco. É meu trabalho, meu ganha-pão. E quando pros cuca disse que eu ia morrer de fome, eu também já autografei um CD. Bicha, a diferença é que eu não fico pagando de artista. Não me igualo ao Zé Povinho da TV, que por um contrato alto dança até. Mas não me diga sobre tempos passados atrás, quando diziam que não era capaz de fazer. Desconfiança, vontade, da falha de amadores. É fácil falar, difícil fazer. Já desdenharam e sorriram sobre minhas dores, me ignorando como se eu fosse ninguém. Mas o descaso exalado por eles, senhores, só motivaram minha fé e feito seguir mais além. Mas não me diga sobre tempos passados atrás, quando diziam que não era capaz de fazer. Desconfiança, vontade, da falha de amadores. É fácil falar, difícil fazer. Já desdenharam e sorriram sobre minhas dores, me ignorando como se eu fosse ninguém. Mas o descaso exalado por eles, senhores, só motivaram minha fé e feito seguir mais além.